pensou que esse som dava até pra dançar? Cê pensou que se pá ia até rebolar? Se cê pensou isso aí, então cê se enganou. Eu tô na selva, tô com os monstros, não sou porocochô. Por quê? Cê tá ligado, deixou o pé, já é cobrado. O resultado é só miolo espatifado no asfalto. Muitos reagem, outros sem reação. Pros pique farofa, não dou nem atenção. Tem que ter talento e criatividade. Pesadelo na letra, DJ Samu inovou na base. Não tá suave pra tocar em boate, alegrar classe alta, esconder toda a verdade. Sofremos e ainda vejo maldade dos polícia. Descasso, panela vazia, corrupção na política. Eu canto a paz, canto a guerra, o ódio e o amor. O mundão está em óbito, libertais do Senhor. De concentração comparada ao Auschwitz, governador do Paraná. Coração de Hitler, Salanas, o PS, pra acabar com a violência, dando a voz pros Robocop, vim sentar madeira. E depois na mídia, quer coisa de vítima, assassinos que te aponta uma arma e atira. Engraçado que eles falam que houve troca de tiro, nenhum polícia saiu ferido, prossegue o genocídio. Marte tá louco em Cambé, Londrina, em Rolândia, Biporã, Paissandu, Apucarana, Arapongas, Maringá, Jataizinho, Bela Vista, Sarandi, Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu. Não esqueci, é os becos, é as vielas, é as ruas de terra. Liberdade pras cadeia e paz nas favelas. Então vai colher o que plantou. Deus que te perdoe, porque o cobrador não perdoou. O bang é louco, os meninos é zica, a quadrilha. A nata Cambé, Londrina, terrorista. Pro sistema é problema. Pode mandar prender, que nós quebra as algemas. O bang é louco, os meninos é zica. É a quadrilha, nata Cambé, Londrina. Terrorista pro sistema é problema. Pode mandar prender, que nós quebra as algemas. Cê pensou que esse som dava até pra dançar? Se cê pensou que se pá ia até rebolar? Se cê pensou nisso aí, então cê se enganou. Eu tô na selva, tô com os monstros, não sou porocochô. E pode pá, que fechamos lindo e desimpedido. E pode pá, em breve a Mac 10 e os pais saem grande estilo. Cês tão ciente, primote, que é essas mesmo. Não tô criando pânico no gueto, tá mó veneno. Alguns pagando aluguel atrasado pra não atrasar na pensão. Se não duplica a situação, amargando no segundo, não se empolga não, que não tá fácil não. Manter a retidão e não cair nas tentação. É Mary Lou com Johnny Walker nos asantes de Megan. Tem Nike, Choque, Lacoste, as prata e o bobo da Harmony. Ou de XT600 de Glock, na Saul eu quinte pra explodir. Os kit rajada na cara dos patife, ou no sinal da JK enquadrando o Porsche. Desce do carro, é fita dada, cadê os malote? Não é fácil não, manter a retidão. Com o pai na cachaça e a mãe na deprê, e o filho na prisão. Primo não é brinquedo não, a profissão perigo. Se não tá preso, tá foragido no desbaratino. São ossos do ofício, desacerto até pro trombado. E parva no seguro e sem registro e se machucou. Não morreu pela fé, é o livramento do eterno. E fique claro pros boys que a fé do gueto abala. Mostrar que a honestidade dos meninos é chapa house. Furando valeta, quebrando concreto no sol de 40 graus. Pois vitória não cai como a garoa, molecote. Errado no fim, toma sacode. Falhou, então vai colher o que plantou. Deus que te perdoe, porque o cobrador não perdoou. O bang é louco, os meninos é zica, é a quadrilha. Nata Cambé, Londrina, terrorista. Pro sistema é problema. Pode mandar prender, que nós quebra as algemas. É louco, os meninos é zica. É a quadrilha, nata Cambé, Londrina. Terrorista pro sistema é problema. Pode mandar prender, que nós quebra as algemas. Se você pensou que os narrador aqui ia mascar e se perder com o tempo, esfarelar. Se você pensou isso aí, então você se enganou. Porque a essência tá no sangue, não sai pro valor. Porque no gueto estrampador, ainda no vermelho, 700 de salário pra ripar o mês inteiro. Em que país você vive aí, comédia? Porque aqui o bang é louco e a vida não é novela. Porque se afirma, movimenta 15 mil por semana, abastecendo a lojinha da quebrada de ponta a ponta. Quer dançar? Quer dançar? Modinha, então dança, que o maestro é criminoso. E as nove é que canta como você quer. São dançantes e aqui é outra fita. Se os mano lá no X amontoado quase 30, se na pior cadeia vira cabeça de Jack arrancada. A A gente borrando na calça, choque invade, dando cabada assim na casa de custódia. É opressão dos agentes na comarca de Cambé, nos DP ou no Sense. Se assustou? Se assustar não é só a ponta do iceberg, tá ligado, né, loucão? Porque os mana ainda invade, buscando a melhora na fuga de Volkswagen. Senta o pau nos bota rosa, se arriscando pra andar de Hollister, de Mizuno, acelerando a 300 Jaguar. Longe no pulpo, que os bagulho é tentador, sofredor. Tão ligado, ou viver de trampo honesto, ou de nove pente alongado. A vitória não é garoa, vale a pena reforçar. Não cai na sua cara, você tem que buscar. Mas aí cê deixa rastro na missão, porque Deus perdoa, mas o cobrador não perdoa não. Não perdoa não, não perdoa não, não perdoa não, não perdoa não.